Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estadão, em 1290 AM e 95.9 FM. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita que vem cumprir a tarefa de divulgar a doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, nós vamos receber aqui como convidada a nossa irmã Sônia Santos, que é a nossa irmã aqui do programa, já que faz o programa conosco. Já sempre, faz parte, né? Do faz programa. Faz parte do programa. Mas o tema de hoje, como nós hoje estamos comemorando o Dia das Mães, segundo domingo de maio, o nosso programa hoje é relativo às mães. Então, uma homenagem às mães, e a nossa convidada para falar um pouco sobre isso é a nossa irmã Sônia Santos. Jorge, hoje também nós vamos abrir o microfone para aqueles que quiserem fazer homenagem à sua mãe, né? Claro, quem quiser ligar hoje aqui para falar alguma coisa sobre a mãe, mandar um recadinho, fazer comentário sobre o programa, liga para nós aqui, que o telefone é 3322-1290, 3322-1290, ou então 3018-4889, 3018-4889. Entre também no nosso Facebook, o Facebook do programa Vivência Espírita, ou então no meu Facebook, Jorge Reis aqui, pessoal, quem tem também, façam seus comentários. Hoje o Rodrigo Costa não está aqui, porque o aeroporto vai ser inaugurado, ele passou a noite toda lá para participar, fazer as últimas providências lá, né, para a inauguração hoje. Então, como ele é funcionário lá do aeroporto lá de Guarulhos, então o Rodrigo hoje vai trabalhar até 9 horas da manhã. E a nossa prece do dia com a nossa irmã Sônia Santos. Bom dia a todos. Que possamos elevar os nossos pensamentos até a nossa querida mãe espiritual Maria de Nazaré. Como sempre, ela é um molde que todas as mães devem se espelhar. Pedimos a ela que neste dia possa abençoar todas as mães que puderam um dia ter em suas entranhas os seus filhos. Aquelas que por um motivo ou outro não puderam assim ser, mas que tiveram e têm até hoje em seu coração a felicidade de ter os seus filhos bem amados. Querida mãe, que a sua luz possa brilhar sobre o nosso querido Brasil, abençoando todas as nossas mães, guerreiras, batalhadoras, pois temos a certeza que Deus, na sua sabedoria infinita, providenciou para que todos os seus filhos fossem gerados num ventre de mulher, para que esta mulher pudesse elevar cada vez mais os seus pensamentos ao Pai e dizer: obrigado, Pai, por nos dar essa dádiva. Obrigado, Pai, por nos confiar um ser aonde nos ensina a amar, a respeitar cada vez mais o semelhante e também a renunciar a si própria. Que nesta manhã, mais uma vez, pedimos, rogamos e louvamos ao Pai por nos dar esta maravilhosa oportunidade da maternidade. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é homenagem às mães. E nós estamos aqui com a Sônia Santos, que é voluntária lá do GEF há muitos anos, e que eu conheço ela quando era menininha ainda, né? Bom dia, Sônia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, seu Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar participando novamente deste programa. E hoje nós vamos fazer homenagem, então, às mães. E que homenagem nós podemos prestar às mães no dia de hoje? Bem, eu acho que as mães são homenageadas todos os dias, quando seus filhos, logo pela manhã, pede bênção, mãe. Na minha casa ainda é assim, né? Ah, então os é do tempo filhos, antigo os ainda. Netos, sim, sim. E a mãe abençoa seus filhos. Eu acho que aí eles estão preparados para o novo dia, né? Isso é maravilhoso. E eu trouxe uma mensagem que eu achei assim, muito propícia. Foi tirada da internet. Eu não tenho um autor. Se puder ler, pode ser? Passa, por favor, Sônia. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: "Dize-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso?" E Deus disse: "Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você." A criança: "Mas diga-me, aqui no céu, eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá?" E Deus respondeu: "Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz." "Como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam?" Deus respondeu: "Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar." "E o que farei quando eu quiser te falar, pai?" "Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar." "Eu ouvi", disse a criança, "que na terra há homens maus. Quem me protegerá?" Deus respondeu: "Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida." "Mas eu serei sempre triste, porque eu não vou te ver, pai." E Deus respondeu: "Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você." Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: "Ó Deus, se eu estiver pronto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo." E Deus respondeu: "O seu anjo se chamará Mãe." Linda, muito bonita. E sabe que é quase parecida a essa daí? O Renaldo, lá de Cachoeira do Sul, viu, Jorge? Me mandou. Então está aqui um anjo chamado Mãe, que é a parte dessa mensagem sua. Um bom dia para o Renaldo, lá em Cachoeira, e que está nos ouvindo, a ele, a sua esposa e aos demais, inclusive as fotos. Ele mandou uma série de fotos da mãe dele, viu, Jorge? Eu vi. Você também. Viu também, vi. Né? Então, um grande abraço para o Renaldo e também para suas filhas que estão comemorando o Dia das Mães hoje, né? São legal. Três, como é que chama? Três prendas. Três prendas. Prendas não, lá do Renaldo, que vale a pena. São muito bonitas as meninas, gaúchas, né? As prendas. Uhum. Que bacana. Sônia, e o que, que a gente poderia falar, assim, historicamente, das mães? Assim, o que, que você preparou aí pra gente conversar um pouco, como mãe? Eu trouxe alguns depoimentos, Jorge. Uhum. Hoje, no GEFA, eu não estou mais dentro das salinhas de aula junto com as crianças, na evangelização infantil. Eu estou até me desafiando, porque trabalhar com criança é maravilhoso. E são 20 e poucos anos, né, dentro da evangelização infantil. E agora estou junto na escola de pais, auxiliando lá. E eu pedi que elas fizessem alguns depoimentos. E vou ler alguns. Uhum. Umas colocaram os nomes, outras não, mas vamos lá. Ser mãe é aprender a dar valor ao que antes, para muitos, era apenas a palavra. E aprender a dar o devido valor que uma mãe precisa e compreender o verdadeiro significado do que é, do que sente uma mãe. É aprender a conviver com o mundo e ensinar a seu filho as maravilhas que o rodeiam e o que temos que aprender para viver nele e para mudar ele. É por todos os problemas que temos e as dádivas também, passar a compreender a nossa mãe e ver que ela sempre tem a razão, pois ela sempre fará e buscará o melhor para nós. Ser mãe não é fácil. Ser mãe é ser persistente, objetiva, é sofrer com o filho e aprender com ele, a ensinar e a buscar o melhor. Mas é uma dádiva maravilhosa, é um presente porque temos um amor incomparável, um amor incondicional. Ser mãe é simplesmente ver o amor além do que ele parece ser para muitos. Marília. Que bacana. Bacana mesmo. Eu gosto muito de uma questão que tem no Livro dos Espíritos, Sônia, aquela questão que a Kardec faz o questionamento à espiritualidade superior da seguinte forma, né? O amor, sobre o amor, está falando sobre o amor de mãe, né? Ele pergunta, o amor maternal é um instinto ou um sentimento comum a todos os animais? E é legal quando a gente faz essas perguntas para a gente refletir como será que vem a resposta, né? E a resposta que vem é as duas coisas. Ele é instinto e é sentimento. O instinto porque todas as mães, ela, independente dela ser humana ou dela ser animal, ela vai defender a cria dela de todas as maneiras. Eu acho interessante que às vezes a gente acha até assim, o animal ele é bravo quando você vai pegar qualquer filhote dele, ele é bravo não é porque ele está pensando não, ele não está pensando nisso. Ele faz isso instintivamente. E a mãe também faz as coisas sem pensar para defender um filho. Porque é instinto. Ela não está usando um amor naquela hora, ela está usando um instinto. Então, ela se joga no meio da rua, ela pula na frente de um carro para tirar um filho. Ela, se o filho for cair, ela tira ele fora e cai no lugar. Se for jogar alguma coisa que vem de lá para cá, ela atravessa no meio para pegar nela, ao invés de pegar no filho. Então, tudo isso... É um sentimento instintivo, é naturalmente que acontece. É como se a gente fosse piscar os olhos. Se alguém jogar alguma coisa na vista da gente, a primeira coisa que faz é piscar os olhos. Você não pensa, eu vou piscar, eu vou fechar os olhos. Ele não pensa, ele fecha instintivamente. E a mãe é assim. Só que quando a espiritualidade fala, vai além disso, por quê? Aí existe a separação do animal e da mãe humana. O animal, quando acaba a necessidade da cria... Ele não precisa mais proteger, ele não precisa mais fazer nada. A mãe não. A mãe humana, ela continua. Por isso que ela fica chata pra caramba quando a gente fica rapazinho, essas coisas tudo. Porque ela continua... Pegando o pé. Ela continua junto com a gente o tempo todo. Ela vai seguindo todos os passos. É aquela que conhece mesmo os filhos. E o filho cresce, e o filho casa, e ela continua. É por isso que a gente tem o estigma da sogra, que a sogra também é mãe. Muita gente quer fazer essa separação, né? Mas ela é a mãe também, que ela tem o filho dela, ou ela tem a filha dela, sim, né? É verdade. E depois, se esse filho, por um acaso, ou essa filha, desencarnar antes, morrer antes da mãe, ela, quando ela desencarna, ela vai atrás também. Ou então... Se ela morrer, quando ela morre primeiro, que ela continua fazendo essa proteção quando ela pode e recebe esse filho lá, ou protege esse filho lá. O caso do André Luiz é interessante, né? Sim, verdade. A mãe de André Luiz, ele disse que ele ficou 8 anos no umbral. Aqueles 8 anos no umbral, onde ele pensou que estava sozinho, ela sempre esteve ali protegendo ele. Né? E... Quer dizer, como seria esse sofrimento? Muito maior ainda se não tivesse a proteção da mãe, pedindo ajuda, rogando, rezando, fazendo tudo para o filho dela sair daquela situação. E ele só fica sabendo disso depois. Então, ela continua protegendo. Quantas literaturas espíritas que a gente vê também, nas portas das trevas, nas portas dos abismos, está lá, a gente sabe que está cheio de gente por ali, e ali tem um monte de mãe na porta, né? Essas mães estão ali na porta e muita gente chega e fala, minha irmã, você não tem necessidade de ficar aí. Ela fala, não, mas eu tenho um filho que está aí. Eu só vou sair daqui quando eu sair com meu filho junto, né? É verdade. Então, a mãe é isso aí. E a doutrina espírita descreve bem essa moral que nós temos que ter com a mãe, né? Quando fala lá também do amor maternal, quando fala da nossa obrigação do amor para que a gente tenha com os nossos pais também, né? Então, é essa colocação que eu queria fazer aqui no começo para mostrar essa comparação que a doutrina espírita faz lá no, no Livro dos Espíritos, mas mostrando a importância da mãe. Quando a gente tem aquela aula também, Sônia, que você faz curso de aprendizes, você ministra cursos de aprendiz, é dirigente também e sempre deu aula, inclusive eu sou um dos privilegiados que tive aula com você, né? Quando eu fiz o curso de aprendizes. Tem também essa colocação do amor, de falar da importância, né? De falar da mãe. Então a gente tem essas aulas que falam sempre, procura mostrar esse amor de alguma maneira para a gente, né? É verdade, Jorge. É difícil descrever o que é esse sentimento, mas é. E a mãe, às vezes também, ela tem com medo de que não queira mais machucar ou ferir aquele que ela tanto ama, muitas vezes ela recua, ela se afasta, sabia disso? Também é amor também, né? É amor também. Mas, Sônia, eu gostaria que você passasse para a gente a sua experiência de ter sido mãe aos 17 anos. Aos 18 anos. Mas 17 foi quando você casou, engravidou. Sim. Que experiência é essa que você pode passar para muitas meninas que estão hoje sendo mães, meninas jovens, que parece-me que trocam a boneca por um filho, né? Pois é. E que depois tem dificuldade de criar essa criança. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, porque você pula etapas, né? Pula etapas da sua vida. Você pulou etapas. Ah, com certeza. Com certeza, porque o momento que poderia estar sendo usufruído para a área assim, de profissionalizante, né? Fazendo uma faculdade e tal, foi interrompido. Né? Hoje, eu acho que os jovens têm mais consciência do que os jovens da minha época. Não que não tivesse consciência. Sim. Entendeu? Mas, que nem eu tenho ainda, eu tenho dois filhos casados, mas eu ainda tenho o Yuri, de 18 anos. E ele fala, mãe, eu não tenho coragem de colocar um filho no mundo hoje. Então, fica tranquila que eu vou tomar os meus cuidados, né? Então, eles têm mais consciência. Agora, na minha época, além, eu tinha 18 anos, meu marido 21, né? Quando tá bem, tornamos, garotão. Garotão. Se não fosse meu pai e minha mãe, que sempre deu muito suporte... E você é a filha mais velha? Eu sou a mais velha. Mais velha. Eu sou a mais velha. E meu pai ainda falou para mim na época, filha, eu prefiro ter uma filha mãe solteira do que ter uma filha mal casada. Bem, vou fazer 33 anos de casado, né? Então, eu acho que deu para ir levando. Mas é pular etapas, é sofrer muito. Eu nunca omiti isso dos meus filhos, né? A Suelen, que é a mais velha, que hoje está com 31. O William tem 27 para 28 anos. Tem 28 anos já. O Yuri com 18. Então, todos eles têm consciência de como foi difícil começar uma vida a três, né? Porque o correto é o quê? Você planejar tudo. É ter estrutura, né? Então, de repente, o amadurecimento veio, né, rapidinho. E eu tenho, até hoje, um suporte imenso da minha mãe. Minha mãe é aquela que protege, que cuida, que zela. E não importa, se eu estou hoje com 50 anos, é a mesma coisa que se eu tivesse meus 5 lá, porque cuida do mesmo jeito, entendeu? Então, agora, infelizmente, tem muitos pais que quando vê que um dos filhos, né, tanto a menina quanto o menino, engravida, bota para fora, desampara. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E joga na cara da filha. Que sim. Ela, mas fez deixa besteira, eu contar a minha experiência. Porque a minha filha, ela com 21 anos engravidou e depois casou. E crente que eu seria que estaria aceitando com a melhor maneira possível, tal, foi contar primeiro para mim, para depois contar para o pai. Seu Rui, eu nunca bati nos meus filhos, mas aquele dia eu tive uma vontade imensa de bater na Sueli. Mas eu tive uma vontade imensa. Porque eu falei para ela assim, filha, você está no meio. Ela tinha terminado de fazer curso de patologia, estava estagiando, né? Então, contatos com os médicos. E o postinho, ela, condições de comprar anticoncepcional, preservativos, e nada, não evitou. Eu falei para ela, você está me dizendo que vai ser mãe. Tá. Você poderia chegar para mim e falar que estava com uma doença, Suelen. Seu Rui, que vontade de bater nela. Mas eu não sabia dessa minha reação. Eu não sabia. E ela se assustou. Porque ela falou, puxa vida, mãe, eu pensei que você fosse aceitar de boa. Mas, olha, foi assim, foi difícil. Que eu acabei com a minha filha assim, em palavras. Porque eu nunca te omiti. Você viu como foi difícil começar a minha vida a três. Nossa, foi... Tá. Até acalmar tudo, né? Porque isso foi a minha reação momentânea. Quando chegou pro pai, o pai pôs no colo. Ah, você vai ser sempre minha filhinha. E beijou aqui, beijou ali. Quer dizer, ela levou outro susto. Porque o pai que ela pensou que fosse, né? Não, foi a mãe que pegando foi. No pé. Né? E hoje, graças a Deus, ela é uma excelente mãe. Né? Meu neto hoje está com 12 anos, o outro está com 8. Né? E é uma bênção. Ser mãe é bom, mas ser avó... Ai, gente. É muito melhor. Isso é muito melhor. É doce. Não, mas sabe que eu sempre digo para as pessoas que quando a gente é pai, a gente está correndo tanto para vencer na vida, para ter uma profissão melhor, a gente não tem tempo de conviver com os filhos. Depois, quando aparecem os netos, aí nós temos tempo para encher a paciência deles, para brincar, para fazer. Outro dia mesmo eu fui para Jaú. Cheguei para o meu neto e falei, está aqui a chave do carro, você vai dirigindo até lá. Ô, vô, mas o senhor confia em mim? Eu falei, confia. E a gente lembrava que até outro dia era uma criança, era um bebê. É verdade, né? Que coisa linda, Rui, né? É verdade. São 8 horas e 37 minutos. Nós estamos aqui com o nosso... 37? Tá. 27 minutos, só errei por 10, é pouca coisa, né? Tá 8 horas e 27 minutos, estamos aqui no nosso programa de hoje homenageando as mães com nossa irmã Sônia Santos. Ligue para nós, telefone 3322-1290-3018-4889, fale sobre sua mãe, converse aqui um pouquinho com a gente, o que você quiser falar. Hoje é dia de emoção, hoje é dia de... O Dia das Mães é um dia parecido com o Natal também, as pessoas ficam um pouco diferentes, né? Ficam coração mais emocionadas. Quer dizer, é mais o amor que está no ar mesmo, né? Naquela hora que eu estava falando também dos cursos, Sônia, eu me lembrei também de uma aula que fala do amor. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a família, a todo mundo. E quando e ali, o autor do texto, ele faz, que é de Garamon, né, que preparou aquele texto para a gente, ele dá um roteiro para a gente começar a exercitar mais esse amor, né? E ele coloca a mãe ali logo no começo, como exemplo de amor, né? Mostrando ali, olha, quer ver o que é amor mesmo? Começa, presta atenção na mãe, que talvez aí a gente comece a saber realmente o que é amar e você um dia chegue nisso. Porque quem está mais próximo, realmente, quem já deu um passo na frente para o amor, são as mães, esse conhecimento. Eu acho que qualquer um ser humano, nós sabemos que um dia, em uma encarnação a gente nasce homem, outra a gente nasce mulher, tudo, mas... Com certeza a gente vai conseguir, nós conseguimos saber mais o que é esse amor, se nós tivermos a oportunidade de ser mãe. Né? Vamos para um intervalo comercial com a música dos nossos amigos lá de Juazeiro da Bahia, Manuca Almeida e Alexandre Leão. A música é Mar de Amor. Prestem atenção na letra, que legal essa letra, ele homenageia as mães. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz, iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. E nós estamos aqui hoje fazendo uma homenagem às nossas queridas mães. Estamos aqui com a grande trabalhadora lá do Jefa, a nossa querida Sônia Santos. Sônia, além de você ser mãe jovem, você também teve dificuldade muito com a mediunidade, né? E parece-me que tem uma sua tia, que é a nossa grande amiga, que fez aniversário ontem, né? Isso mesmo, a tia Dirce. É, ela está nos ouvindo, viu? Ah, com certeza. Então, mandar um grande abraço para a Dirce Andrade Moreira, que amanhã, terça-feira, nós estaremos lá na Framan fazendo a palestra, e a ela, que nós agradecemos demais a colaboração dela, que tem sempre colaborado com a gente lá nos nossos bingos, e também ela está sempre nos ouvindo lá na Framan. Pois é, seu Rui, ela realmente é a segunda mãe, né? Ela está sempre presente na nossa vida, nossa, sim. É, como diz, é pau pra toda obra, sabe? Está sempre disposta, sempre colaborando, auxiliando. Não, que nem ontem mesmo, eu estava lá na farmácia, ela passou lá e falou, Rui, eu vim aqui pegar um remédio, mas estou levando esse casal para o pronto-socorro, porque ele está com muita febre. Sim. E ela saiu aqui do Tatetuba, aqui do Integração, lá na Vila Ema, que ela ia no... Eu falei, nossa, que coisa bonita. Ela é preocupada mesmo com os outros? Não, é dela. Isso é dela. Faz parte dela. A minha mãe, ela vem de uma família muito grande, porque a minha avó teve 23 filhos, 24 com a minha mãe. Só que não sobreviveram, né? A maioria, 20 desencarnaram. E ficou. A Idione, que também é trabalhadora lá do Jefa, que é a caçula. A tia Dirce. E a minha mãe é mais velha das meninas e tem o meu tio José, que mora em São Sebastião, que é mais velho de todos, né? E são bem presentes, não só a tia Dirce, como a Edione também. Eu chamo de Edione porque a gente é meio quase a mesma idade, né? Bem próxima, assim. Então, mas são muito queridas, são muito participativas na nossa vida. E ela tem alguma coisa com você, alguma marca que a tia Dirce? Nossa, a tia Dirce, coitada. Ela falava para mim assim, falava para mim, Sônia, isso é mediunidade, vamos no centro. Nossa, eu fiquei sem falar com ela, briguei, porque imagina, tia, eu não quero saber esse negócio de espiritismo, não, sabe, Deus me livre, eu não quero saber disso. Por quê? Eu não tinha conhecimento, né? Eu era ignorante mesmo. E o que acontecia com você? É, seu Rui, eu tinha evidências, né? Visões, não sabia se eram encarnados ou desencarnados, ou melhor, vivo ou morto, né? E conversava normalmente, até que um dia eu percebi que realmente a coisa não estava bem, que não era normal isso, porque só eu via, só eu ouvia, né? E eu sofria com isso, fiquei 6 meses quase sem conseguir dormir. Eu tinha a Suelen pequenininha, minha primeira filha, não tinha nem 6 meses de vida. E foi muito difícil o começo para mim. E o pessoal não achava que você estava meio doida, não? A minha família compreendia e já tinha uma noção. Inclusive, eu sempre falo que eu agradeço muito o Luiz Carlos Haddad, que ele é meu primo, né? A mãe dele também, a tia Assunção, fez aniversário dia 9. Ah, dia 9? Dia 9 passado. E ele quem, com todo jeito, né? Ele e a Cidinha tal, vieram, conversaram comigo, porque eu já tinha brigado com a tia Dirce, que eu não queria saber de espiritismo. E quando realmente eu já estava assim, né? Com laudo até para procurar psiquiatra e tal. Ele falou, não, Sônia, vamos em Jacareí, vamos lá, tem um senhorzinho lá, o seu Antônio, tal, ele trabalhava no Batuíra, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Tal. E meu marido me apoiou muito também nessa época. Né? Ah, Não, eu não posso dizer que eu não tive apoio. O Mauro, ele nunca me proibiu. O Mauro é seu esposo. Meu marido. Que, inclusive, é aniversário dele hoje. Ah, hoje? É 11 de maio. Então tem muitas festas hoje. Hoje. Né? Ontem da Dirce e hoje do... Hoje é do Mauro. E ele sempre me apoiou, porque ele viu tudo que eu passei. A Suelen também, quando nasceu, teve um problema seríssimo de saúde. E foi através da doutrina que nos auxiliou muito. Então, quer dizer, todos esses anos que eu tenho de colaboradora dentro da doutrina espírita, porque eu sou uma eterna aprendiz dentro da doutrina, ele nunca me proibiu de nada. Nunca, somente, às vezes, ele falava assim, você vai levar a cama? Porque né, a coisa já estava demais, aí tinha que dar uma freada. Mas, então, quer dizer, eu sempre tive muito apoio, mas no começo foi muito difícil, porque com um bebezinho, né, precisando de mim, eu pensando que estava ficando tererê, vamos assim usar o termo, biruta. Né, birutinha. Mas eu tive muito apoio, tive orientações, né, e graças a Deus deu para... Tanto é que quando eu tive a minha segunda gestação, eu não sabia que estava grávida. E a mãe da Angélica, a Angélica foi uma trabalhadora lá no Jefa, na Mocidade, e agora eu não me lembro o nome dela, dessa senhora. E ela chegou para mim, foi levar as crianças da evangelização, falou assim, que belezinha, você está grávida. Eu falei, eu estou grávida? Sônia, você não sabia? Eu falei, não. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, aí fui né, fazer os exames, realmente eu estava grávida do William, foi a minha segunda gestação. E eu estava com 21 anos nessa época. Nossa, menina. Mas foi assim, depois que eu me encontrei, que eu comecei a dar rumo, né, da minha vida, em questão assim, de educar a mediunidade, a coisa começou a ser mais suave. Mas a minha filha também tem... mediunidade, como todos nós temos, mas ela também tinha, ela ouvia. Eu vou até contar o caso dela, porque o desfecho foi muito interessante. Não, e é bom você falar essas coisas, porque às vezes tem muita gente com essas dificuldades todas que não sabe o que fazer, né? Sim, é verdade. E é bom que saibam que essas coisas não têm idade, né? Não tem idade e não é fenômeno, é natural. É natural. Né? É natural, nós temos a visão, temos a audição, temos o olfato, faz parte de um dos nossos sentidos, só que ele foi truncado. Então, também não tem religião, né? Não tem religião, bem lembrado, realmente. Então, a minha filha, a adolescência toda, ela ouvia, falaram, né, falavam com ela mentalmente, ou às vezes ela ouvia, sentia presença, e esse espírito que conversava com ela, muitas vezes falava assim, olha, ela estava fazendo a prova né, de escola, né, as provas bimestrais, semestrais, lá mensais, e falava assim, não, está errada a sua questão, não é assim que faz. E ele falava a questão. E ela não aceitava. Ela falava, não, pode ficar quieto que eu sei o que eu estou... E ela errava. Né? Começou assim, suavemente. Até que chegou uma hora que a coisa foi ficando difícil, porque ele falava assim: eu quero você aqui junto de mim. Era um amor que ele sentia por ela. E isso aqui era um amor obsessivo mesmo. E ela adoecia. E ele falava assim, essa voz: se você contar para sua mãe, eu vou fazer com que ela desencarne. Ela, quer dizer, ameaçava, né? Então, às vezes, ela não contava para mim, mas contava para a Lúcia de Bal, né? Sua amiga, né? E aí, nisso, foi a gente que fazia tratamento, o senhor mesmo, quantas vezes me auxiliou nisso. E veio várias vezes, vinha, né, as respostas, tal, que era um ente que amava profundamente, não queria o mal dela, mas queria, que por muito tempo ela procurou e não... queria que ela voltasse para perto dele. Tá. Aí, o tempo foi passando, a coisa foi amenizando, porque ela também... ela chegou um período que ela ia mais assiduamente ao centro. É normal, filhos, né, de colaboradores, eles vão só quando tem dor de barriga, porque sabe o caminho, mas depois volta, e até afirma, né? Tá. Quando ela teve a primeira gestação, veio o Marcos Vinícius. É incrível. Ele, desde quando essa criança estava no ventre, eu conversava com ele. Ele se mexia e se agitava, tal. A Sueli Algefa ouvia as preleições. Ele ouvia a minha voz, ficava todo agitado, tal, né? Reconhecendo. Nasceu um grude comigo, maravilha, tal, com a mãe, tal. Aí, passado alguns anos, o Marquinhos já tinha, acho que seus 3 para 4 anos, a Sueli foi morar em Sorocaba. Foi morar em Sorocaba e ele brincava com um amiguinho imaginário, que é normal também. Só que o Marcos Vinícius, de uma criança tranquila, quando tinha esse amiguinho do lado, ficava sapeca, arteiro. Tá. Um dia esse amiguinho falou para ele assim: olha, agora eu não vou poder mais vir brincar com você. Ficou triste, mas passou. Tá, alguns meses depois, minha filha engravidou, né? Aí, engravidou, nasceu o Henrico. O Henrico não ficava no meu colo, não me suportava. Eu chorava, pedia perdão para ele, porque eu não sabia o que eu tinha feito, né? A gente não lembra, né? Tá, resumindo, até ele só foi me reconhecer um dia que eu fiquei muito brava com ele, que ele estava fazendo manha. Porque não é porque é bebê que, né? Ah, sim. Eu fiquei brava com ele, lá, tal, tal. A partir desse dia, ele falou: não, essa é minha avó. Tô reconhecendo. Começou. E com a Suelen, é o grude dela. E fala, hoje, com 8 anos, ele vira e mexe, fala para ela assim: mamãe, custei tanto te encontrar, eu não vou mais me separar de você. E fala: mamãe, lembra aquele tempo que a gente sentava naquela mesa comprida, que tinha aquele... como é que é o nome mesmo, mamãe? Aquele negócio que põe a vela em cima? Daí ela fala: catiçal, cadê? Então, eu sentava numa ponta, você na outra. Como eu te amava, mamãe. É, era aquele espírito que antes, sabe, perturbava a cabecinha dela, né? Que eu... tá aí, olha. É, e a doutrina nos orienta muito bem a respeito dos laços de família, né? Que sim, não é assim tão fácil para se desligarem, não, né? Não. Não é. E aquela aversão que ele nasceu tendo por mim, com certeza, porque ele orientava, né? Não fala para sua mãe que senão, olha, eu vou, né? Mas, Jorge, alguma mensagem? Não, só para a gente colocar aqui em dia, quem ligou para nós foi a Vilma Torres, do Jardim Satélite, está mandando um grande abraço para todo, para todas as mães presentes e ausentes. Um lindo e abençoado dia. Para você também, Vilma Torres, um grande abraço, é o que deseja todos nós aqui do programa Vivência Espírita. Quem entrou também no Face foi nosso irmão Liráucio, falando que estava alguns dias que ele não estava conseguindo colocar o nosso programa lá na Rádio Espírita, mas agora está passando normalmente, que o pessoal mudou o string aí, que eu não entendo direito. Aí, por isso que ele não estava conseguindo, mas agora deu certo. A gente tem que falar para o pessoal que, quando mudar essas coisas, saber que na outra rádio a gente passa também, viu, Maurício? Quando mudar o streaming aí, tem que falar para a gente aí, para o Liral colocar lá na Rádio Espírita também, né? Aí tá aparecendo esse negócio aqui, tá aparecendo aqueles canal de... agora tem um A pessoa, a gente vai lá na Aparecida. Na Aparecida vende tudo, né? Tudo que o cara pode imaginar, você compra lá na Aparecida. Aí ele compra um aparelhinho da China, que o aparelhinho passa todos os canais aí da Sky, da Claro, da Vivo, de todas essas coisas assim. Aí é pela internet que a pessoa pega. Aí o pessoal vai lá e muda o código. Daqui a pouco o cara entra no computador, o código novo, ele já descobre. Vai lá e entra de novo. Vai brigando o tempo todo. Tá parecendo a gente. Não, eu mesmo tinha um aparelhozinho que pegava todos os canais. Depois a net foi lá e mudou, né? Quer dizer, já não serve mais. Não, mas o senhor era oficial, né, Rui? Não era oficial. Clandestino, não. Isso aí que eu estou falando é clandestino mesmo. É. Pega tudo quanto é coisa, mas é clandestino. Né? Isso aí não pode ir para casa da gente, não, que aí a gente vai dar mau exemplo, né? É que eu tô falando. Mas é vendido, não é Aparecido. Vendido lá na Aparecido. Porque na Aparecido vende tudo que você pode imaginar. Tudo que você imagina da China tudo tem lá. Pirata tem lá, né? Mas tá bom. Engraçado, não tem nada a ver com a Santa, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida também. Eu estou falando na cidade, né? Eu acho que o pessoal aproveita o movimento grande que tem lá, o turismo grande que tem lá, aí aproveita para vender tudo quanto é pirataria, você compra lá na Aparecida. Isso aí não é coisa normal, não. A gente está precisando de alguma coisa, corre lá na Aparecida para comprar, né? Só outra colocação para a gente fazer aqui, foi oficializado mesmo essa data de Natal, oficialmente falando, ela vem da antiguidade, mas oficialmente falando foi a partir de 1914 nos Estados Unidos, aqui no Brasil a partir de 1932, mas tem umas curiosidades interessantes, que aqui, assim como o Brasil, o Dia das Mães ele é celebrado no segundo domingo de maio, também no Japão, na Turquia, na Itália, nos Estados Unidos e em muitos outros países. Em muitas partes do mundo, essa data é comemorada no primeiro domingo de maio, como é o caso de Portugal, Moçambique, Espanha, Hungria, Lituânia, então no primeiro domingo de maio. Em várias outras localidades, essa celebração ocorre em uma data fixa, como é o caso do México, da Guatemala, de El Salvador, de Belize, que comemoram ou homenageiam o Dia das Mães no dia 10 de maio. Então, a data é fixa. Todo dia 10 de maio, eles fazem a homenagem do Dia das Mães. E alguns países não celebram o Dia das Mães, propriamente dito, como é o caso da Tailândia, por exemplo, que comemora o aniversário da rainha lá, Sirik, né, considerada por muitos a mãe de todos os tailandeses. E de Israel, que comemora um dia da família, é o dia Sim. da família toda. Então, tem muitas curiosidades do mundo, mas todos não deixam de ter comemoração, né? Lembrando que todas essas datas que a gente comemora, elas podem ver que as datas sempre foram criadas com o objetivo de homenagear mesmo, né? De homenagear Jesus no Natal, de homenagear o Dia das Mães no segundo domingo de maio, de homenagear o Dia dos Pais no segundo domingo de maio também, o pai queria que não é muito importante, em agosto, segundo né? Em agosto. É agosto, né? Não tem se não tivesse o pai, como teria as mães? Como diz a Marina Ferri, né? O homem é um acidente de percurso. Depois é que vira, como é que fala? Depois que é implantado é que o comércio presta atenção nisso e corre atrás. O Dia das Mães, por exemplo, é o segundo dia no mundo que vende mais. Só perde para o dia de Natal. Né? Depois a terceira é dia dos namorados, viu, Jorge? Uhum. Então, que dia dos namorados tem dois, né? Então é dois presentes. Um presente para o namorado e um presente para a namorada. Tem cara que tem, dá presente para a namorada todo mês, né? Toda semana. Né? Mas no dia dos namorados tem que dar. Ah, né? Sim, não tem dúvida. Vamos para mais. Se não der, né? Tá ferrado. Perde a namorada. É um grande abraço para o nosso amigo Renualdo também, que está ligadinho, nós falamos dele no começo do programa. Daqui a pouco ele deve entrar comentando alguma coisa. Então, pessoal, liguem para nós, telefone 3322-1290, 3322-1290 ou 3018-4889. Ligue aqui para você quiser falar no ar, a gente coloca você no ar aqui para falar alguma coisa sobre as mães, dar um recadinho, passar uma mensagem, o que você quiser, tá bom? 3322-1290. Ou então entre no nosso Facebook aí, Facebook do programa Vivência Espírita. Basta escrever lá programa Vivência Espírita que você já acessa o nosso Face. E vamos para mais um intervalo comercial com mais uma música em homenagem às mães. Agora a música do Rick e Renner, que o título é Mãe mesmo.

desse sábio fazendo essas perguntas. Então, ele não fazia pergunta para agradar, ele fazia pergunta para derrubar. Aí, ele foi baseado naquilo que nós estávamos falando, Kardec também pergunta na questão 891. Bom, já que vocês estão falando que a mãe é tudo isso, que o amor de mãe é tudo isso, aí ele pergunta, se está tá na própria natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância desses? Olha que pergunta capciosa para caramba, né? Para a espiritualidade. A espiritualidade responde, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido meu mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência, né? Pode acontecer isso também. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por também um mau espírito. Às vezes ela pode estar também passando por um problema de obsessão, alguma coisa assim, que procure criar embaraços para o filho. Quer dizer, às vezes não é a própria mãe, é a gente que está ali do lado dela querendo atrapalhar o outro, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Eu costumo sempre, quando eu vejo filhos discutir com mãe, ou desavença entre filho e mãe, ou filho e pai, eu falo isso. Falo, pessoal, nós temos uma obrigação com pai e mãe, que é pai e mãe. Então, a gente tem que relevar tudo que a gente pode imaginar de alguma coisa ruim que venha para o nosso lado. E a gente vê muitos filhos assim. Às vezes, eles não foram bem tratados, mas chega depois e começa a tratar muito bem. Quer dizer, ele consegue vencer aquela prova, né? Então, a resposta é essa aí da espiritualidade, que pode acontecer, sim, mas pode ser uma prova que o próprio filho, preciso passar por isso, preciso ser colocado naquele lugar com dificuldade. Mas cabe aí uma colocação, viu, Jorge, que é muito importante, que nós não somos donos dos nossos filhos, certo? Uhum. A mãe e o pai simplesmente empresta o corpo, porque esse filho já existia em forma de espírito, e não somos nós que somos dono do espírito. Então, aí que entra essa grande dificuldade de entendimento, que às vezes as pessoas não entendem o porquê. E eu, quando faço minhas palestras, digo, olha, o corpo de uma mulher com o corpo de um homem nasce, da origem a um outro corpo, que é o filho. Mas o espírito já existia. Porque se nós pregamos que o espírito é imortal, esse espírito já existia e ele vem justamente morar num corpo que pode ser por afinidade ou pode ser, às vezes, até para criar dificuldade, né? Lembrando sempre que isso aí é exceção, né? Não é a regra, não. A regra é o amor incondicional mesmo que a mãe tem. Não, eu estou falando o que eu falei, é exceção. Bom, sim. Não, o normal é a mãe amar o filho. Sim. Quando a mãe não ama o filho, é exceção a regra. Mas olha, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muitos casos de mãe que não é que ela não ama o filho, é que ela justamente não sabe como amar. Então, tem uma diferença muito grande, porque tem gente que não sabe amar. Então, por isso que é uma exceção. É exceção. Você, por exemplo, o que que acontece? A mãe e o pai amam os filhos. Sim. É o normal. Quando não é normal, é exceção. Então, sim. E essas coisas da mãe não amar, odiar filho, isso é exceção. A regra é amar. Então, eles estão tratando da exceção. Por que que acontece isso? Aí dá essa explicação, por que que acontece isso, né? Agora, por isso que a gente fica falando, mas isso é o trivial? Não é o trivial, é a exceção da regra. É, né? Porque a grande maioria da violência, viu, Jorge, você pode ter certeza que não acontece na rua, não. Acontece nas casas, nos lares, onde nós temos filhos que não entendem os pais, pais que não entendem os filhos, e tem uma série de desacertos que acontecem na nossa sociedade, é justamente por causa disso que não se leva em conta essas dificuldades espirituais que nós temos, né? Sônia, vamos fazer a outra mensagem agora? Sim, o depoimento, né, das mães lá da Escola de Pais da Evangelização Infantil, lá do Jeff. Vamos lá. Meu nome é Idailza, tenho 34 anos. Há 9 anos atrás não tinha experiência nenhuma com criança e nem paciência. Aí engravidei e fiquei sabendo que era trigêmeos. Como vim de uma família de 12 irmãos, achei que fosse simples, mas hoje em dia não é fácil você criar um filho, quanto mais 3. Mas Deus para tudo dá um jeito. Hoje acordo cedo, durmo tarde, mas não sinto cansaço, pois só a certeza de que minhas crianças estão dormindo bem e bem alimentadas, não preciso de mais nada. Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado o prazer de ter 3 filhos maravilhosos. Diego tem personalidade forte, mas é muito carinhoso. Nasceu com 1,815 kg. Felipe é brincalhão, mas prestativo. Nasceu com 1,510 kg. Ana Júlia, super meiga e minha companheira. Nasceu com 1,860 kg. Os três nasceram pequenos, mas hoje estão com tamanho e peso normal. E saúde de uma criança normal. Muito obrigado, meu Deus, por hoje saber o que é ser mãe. Sou a mulher mais feliz do mundo. E é muito legal a Aida Ilza, porque ela disse que ela não se via mãe. Ela achava que nunca seria uma boa mãe. Aí, o que aconteceu? É. Veio três de uma vez, olha que... Mas, ô Jorge, no dia 9 de maio, a Regina, que trabalha com a gente lá, a Regina Lia, ela é avó de quadrigêmea, né? E a mãe é a Sula, Lia Barbosa. Então, estão fazendo 18 anos. Eu nunca esqueço que a Regina falava, nossa, Rui, o que me aconteceu? Minha filha Sula vai ser mãe de trigêmea. Eu falei, nossa, puxa vida, é uma carga. Aí, quando ela foi acompanhar o parto da filha, ela me ligou, Rui. Não são três. Tá cedo. Eu falei, puxa vida, meus parabéns pelas três. Não, não é três, é quatro. Então, para a Regina, para a Sula e para as meninas que completaram 18 anos, um bom dia das mães. Vamos pedir para o Maurício preparar ali o nosso momento Giga Vale, mas enquanto isso também tem mais uma mensagem do Liraucho aqui, ele coloca uma fotografia aqui, que é a foto da mãe dele, coloca, isso é a minha mãezinha Mariana, que com saudade relembro nesse dia especial, aproveitando também para homenagear todas as mães, especialmente minha amada Thelma, que agora é mãe com açúcar, porque é a avó também, a Thelma é a avó, né? Avó é mãe com açúcar. Espero que Dona Mariana, a mãe dele, onde estiver, esteja orgulhosa de seu primogênito e que possa, dentro de suas limitações, me dar sustentação nessa nova tarefa como diretor do Departamento de Artes da USE de São Paulo, cargo que oficialmente assumi ontem, dia 10/5/2014. Eu só estava esperando a data de você assumir, porque eu já sabia que você ia assumir, né, Liraucio? E pode contar com a gente aqui, você sabe disso. Já coloquei lá, já nos colocamos à sua disposição como diretor e eu tenho certeza que o Departamento de Artes agora, aí da USE de São Paulo, claro, ele já vem funcionando, mas com você é a pessoa indicada, sim, para assumir esse cargo aí, que para você eu tenho certeza que vai ser muito mais um encargo, que você vai fazer algumas coisas, sim, importantes para a arte dentro do movimento espírita, como você já vem fazendo já há algum tempo. Queria até falar para você que no dia 6, 7 e 8 de junho, nós temos aqui o Encontro Espírita de Jacareí também. Qualquer coisa você pode dar um pulinho aí, né? O nosso irmão Monte Olivo, que estará conosco aqui a semana que vem, né? Falando sobre esse Encontro Espírita, Rui, que nós teremos lá, olha, pessoas fantásticas aí, como o Monte Oliva traz sempre. O Jara Velar, nosso amigo Jara Velar, que já esteve conosco aqui no programa, foi nós que apresentamos ele aqui no Vale do Paraíba, e o Monte Oliva está trazendo ele. A Marina Reck, aquela menina que cantou lá no meu livro, que ela tem uma música, ela cantando junto com o Lúcio, ela vem fazer uma apresentação musical. O Alan Vilchins também vem fazer a abertura, que muita gente conhece. O Sebastião Camargo, que a gente faz tempo que a gente está querendo trazer, que é o do livro Despertar da Consciência, aquele cara que aprendeu a falar com a mente, a falar com o corpo e se autocura, né? Ele ensina isso aí pra gente, dentro de todas as bases da doutrina espírita. O Afonso Moreira Júnior, que esteve aqui conosco ano passado. O Pedro de Camargo, lá de Guarulhos, que é aquele que faz os livros sobre ufologia também, né? Fala muito de seres de outros planetas, bem conhecido Pedro de Camargo. A Heloísa Pires, que fala a abertura no dia 6, né? Falando justamente sobre Herculano Pires. O Dr. Romário Melo, de Tapetininga. A Lígia Barbieri, de Caxambu. E a Magda de Abreu, de Belo Horizonte. Conosco aqui, é quase certo já que venho, a Lígia Barbieri e o Jara Velar, de manhã aqui. A gente vai pegar eles cedinho, os dois cedinho lá, e faz o programa. Depois eu devolvo eles lá o Monte Olivo, que o Jara Velar vai fazer uma palestra 11 horas da manhã. Então, também mais um recadinho para o Liraucio. Vai ser importante esse 11º encontro de Espiritismo de Jacareí. De repente, se ele quiser vir, né? A gente até a reserva aqui para ele, aqui em São José, o hotel também. Não tem problema, não. É, fica sossegado aí, só dá um toque para gente. E nós gostaríamos que os espíritas prestigiassem esse evento aí, né, Jorge? Exatamente. Porque, então, eu quanta gente boa aí. Tomei a iniciativa aqui em São José e eu mesmo fiz alguns cartazes aqui para o Monte Oliva, fiz alguns cartazes e estou distribuindo aí os cartazes, porque um evento desse, muito importante, que será realizado lá na Câmara Municipal de Jacareí. Eu e o Helder já nos comprometemos a estar por lá, né? Inclusive, nós estamos querendo fazer já pedi para o Monte Oliva uma mesa lá dos autores da região. Pegar aqui os livros de alguns autores aqui da região para a gente colocar lá a exposição também. Ah, eu esqueci de falar de umas pessoas importantes aqui, que ele é tão importante que o Monte Oliva não colocou no cartaz principal, só colocou na programação. Jorge Reis vai fazer uma palestra musical lá. Modestamente. Vai fazer uma palestra musical também no domingo, 14h, né? Falando que ele é tão importante que o nome não está no cartaz, só estou avisando para as pessoas, né? Não precisa mesmo, é brincadeira. Mas estaremos lá também fazendo esse evangelho musical e ficando lá, eu, o Helder, lá, a gente vai dar esse plantão lá para o Monte Oliva também para ajudá-lo. Vamos para o nosso contos, histórias e mensagens? A nossa mensagem de hoje é Dia das Mães, homenagem ao Dia das Mães, né, que é a carta às mães que perderam seus filhos. Hoje nós vamos homenagear essas mães, né, que a gente às vezes acaba aqui falando dos presentes que os filhos dão para as mães, né, dos encontros familiares, das mães que estão fazendo seu depoimento, mas nesse caso nós vamos fazer aqui, diga, Rui. Não, e uma homenagem também àquelas mães que você passa nas prisões, no CDP, aqui em São José, nas prisões ali no bairro, ali em São Paulo, aqui também em Tremembé, aquelas mães que ficam na fila de madrugada para visitar os seus filhos que estão ali. É mais uma demonstração do amor de mãe. Sim. Você vê que em todos esses lugares, quando a gente vai lá, a maioria que está lá são as mães. Às vezes os outros não vão, mas as mães estão lá. Estão sempre, né, lá. Se sujeitando, se humilhando, porque você fazer uma visita em um presídio é humilhante. Não é humilhante por causa que o poder público quer impor isso, não. É humilhante porque é necessário, porque a gente sabe que entram coisas de todas as maneiras dentro dos presídios, então é humilhante, a pessoa tem que tirar roupa, a pessoa tem que ser revistada, a pessoa tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, mas quem está lá? As mães. E tem uma coisa, tem muitas delas que levam as comidas que ela não tem, ela leva para o filho que está preso. Isso, para mim, é o maior sinal de amor. É esse tipo de coisa, né? E não importa se o filho errou, se não presta na vista da população, mas ela está lá sempre prestigiando o seu rebento. Isso, então, essa mensagem aqui é específica, é carta às mães que perderam seus filhos. Carta às mães que perderam seus filhos. Mãezinha querida, seu coração está em pedaços. Não há dor maior do que a perda de um filho. Aprendemos a amá-los de uma forma tão grandiosa, tão completa, que não conseguimos mais enxergar o mundo sem a sua presença ao nosso lado. Descobrimos um tipo de amor que nos faz crescer e nos faz amar a vida como nunca antes havíamos amado. E subitamente são levados. Aos poucos meses, nos primeiros anos, ou um pouco mais tarde, levados de nosso regaço através da morte tão cruel. Mãezinha querida, seu coração pede consolo, pede uma razão para continuar vivendo. E essa razão estará sempre em seu amor por eles. Primeiramente pelo amor aos que ficaram e respiram também o ar de seu amar. Filhinhos, esposo, pais, amigos queridos, mas também pelo amor aos que partiram, porque, mãezinha querida, eles continuam a existir e a amá-la como antes o faziam. A morte não mata o espírito e também não mata o amor. Um pai, uma mãe, nunca deveriam enterrar seus filhos, diz o pensamento popular, fazendo menção à ordem natural da vida para os que deveriam partir antes. Porém, a verdade é que você não enterrou seu filhinho, mãe. O que ali foi deixado sob a terra era apenas sua vestimenta corporal para esta breve encarnação. Seu filho, sua filha, continuam existindo. E todo o amor que construíram no aconchego de seu lar não foi perdido. Será a semente de um novo amanhã, quando voltarão a se encontrar. Os planos maiores do universo, ainda desconhecidos por nós, definiram que precisavam ir mais cedo, por razões especiais. Voltaram para a verdadeira vida, o mundo espiritual, onde estão recebendo todo o auxílio necessário para que sejam bem recepcionados em sua nova realidade. Deus está com seus filhos nos braços, mãezinha. Segura-os através de seus tantos trabalhadores do bem, que estão encarregados de receber as almas após a desencarnação. Você não perdeu seus filhos, embora a realidade pareça mostrar isso diariamente, pelo buraco que suas ausências na Terra deixaram. Não. Você não perdeu seus filhos. A desencarnação é apenas o final de uma etapa e começo de outra. Não perdemos as pessoas, assim como não se perde o amor semeado no coração. Quando a saudade apertar e o ar parecer faltar, lembre, mãezinha, dos momentos felizes com eles. Lembre de abraçá-los com carinho em suas orações aos céus. Eles receberão seu abraço e ficarão felizes por saber que em sua alma não há revolta, não há ódio ou rancor. Há apenas a natural e saudável saudade. Através da oração, você poderá manter um contato constante com eles, pois a prece une os dois mundos. Diga que os ama muito, que sente falta, é certo, e que é este amor que lhe sustenta os dias na Terra, esperando o sonhado momento do reencontro. Mãezinha querida, você não está sozinha neste momento difícil. Deus está com você. Conte com Ele. Esse é o programa Vivência Espírita e esse é o momento Giga Vale. Sônia, seus comentários a respeito das mães que perderam seus filhos. Bem, seu Rui, é forte a emoção porque temos várias mães presentes no local, vários filhos. E realmente, como eles disseram aqui, ao pé do ouvido, que não perderam porque nós não possuímos os filhos, não é posse, né? Já foi até dito isso. É. Apenas houve uma separação momentânea de local, como uma viagem. Um dia, aquele que já desceu na sua estação vai recepcionar aquela mãe, aquele pai que irá ao seu encontro. Como foi falado, a saudade fica. E é o amor que fica, né? Por isso a saudade. Então, elevar os pensamentos, lembrar de uns momentos felizes, como falou a mensagem. E como tem uma mãezinha aqui do meu lado dizendo que ela ainda tem seus filhos aqui na Terra, né, encarnados, que ela está sempre junto a eles, em pensamento, em sentimento. E é assim que acontece com os filhos, que já se foram, estão sempre ligados no coração, pois muitas vezes, filhos que ainda estão encarnados também estão longe, né, por um motivo ou outro, às vezes em viagem, ou qualquer outro tipo de situação. Mas o amor fica. E o amor une. E o amor é um verbo presente. Não existe passado. Quando adquire o amor, ele nunca passa. Ele sempre sobrevive. E nunca morre. Nunca. Sempre sobrevive. Então é isso aí. É muita emoção. Não dá para falar mais. Vamos encerrando o nosso momento. Nós estamos aqui recebendo a visita da Dirce, que nós falamos aqui, que é tia da Sônia, que está aquela que colocou a Sônia no caminho do Espiritismo. Muito bom dia, viu, Dirce? Seja bem-vinda ao nosso programa. Mas vamos continuando. Mais alguma mensagem do pessoal lá das mães? Tem sim, seu Rui. Tem mais um testemunho aqui. É da mãe da Vitória, ela não colocou o nome, mas é Rosimeire o nome dela. Engravidei com 19 anos, 19 para 20 anos. Tive uma gravidez muito ruim, ou péssima. Pensava que não ia aguentar até os 9 meses. Algumas pessoas falavam que essa criança está morta dentro de mim, que era para que eu fizesse um aborto. Mas eu não queria, mesmo sendo uma gravidez de risco, levei até o final. Fiquei 9 meses indo ao hospital, fiquei tomando remédios e mais remédios. Mesmo assim, os médicos não sabiam me dizer o que eu tinha. Fui parar até na psiquiatria, só que eles falavam que eu não era louca. Levei essa gravidez desse jeito até o final e ergui minha cabeça e falei, seja o que Deus quiser. Com todos esses problemas, não parei para pensar o nome dela. Até que meu cunhado me falou... Com todos esses problemas de gestação, te dou uma sugestão. Por que você não coloca o nome dessa criança de Esperança ou Vitória? Fiquei com aqueles nomes na cabeça. Logo quando a minha filha nasceu, olhei para ela e lembrei da Vitória que Deus me deu. Hoje ela tem 13 anos e já me dá muito trabalho. Mas agradeço a Deus pela minha Vitória. Um bom dia para a Vitória e um bom dia para a mãe da Vitória. Qual é o nome da mãe? Rosimeire. A Rosimeire. O Renualdo entrou aqui no nosso Face, está colocando bom dia, Jorge, bom programa como sempre. A voz da Sônia é muito bonita, né? Mas já que falou no Liral, estou ouvindo pela Rádio Espírita. Está dizendo que está escutando o programa hoje lá pela Rádio Espírita. E a recepção está muito boa. Um abraço ao Rui e em todo o pessoal do programa, né? Um abração a todo mundo. Para você também, Renualdo, um grande abraço, viu? Eu agradeço, mais uma vez agradeço ao Renualdo pelas mensagens que ele manda lá no Face. E muita saudade o Renualdo tem da sua mãezinha que está lá, as fotos, né, Jorge? Exatamente. E, Sônia, a mediunidade está aqui, a Dirce, que encaminhou você para os trabalhos mediúnicos nas nossas casas espírita. A mediunidade é uma ferramenta boa para a nossa evolução? Com certeza. Com certeza, né? Não tem como duvidar. A mediunidade, como eu falei há pouco, ela faz parte é natural, faz parte de um dos nossos sentidos que foi truncado, né? Eu acredito que quando Moisés falou lá assim, olha, é proibido a mediunidade e tal, ele quis dizer que não, era proibido. Não, ele não falou da mediunidade, não. Né? Então, mas o pessoal que coloca. Sim, que colocaram. Mas, na realidade, ele está falando do abuso, do mau uso, sim, né? Então, das isso foi... Né? Isso. Então, acabou sendo truncado numa sociedade onde nós, a maioria, principalmente os brasileiros, antes a maioria eram católicos, né? Então, todos assim. Mas... A mediunidade tem no catolicismo, protestantismo, né? Então, o que a gente não pode deixar acontecer é que os espíritas trunquem a espiritualidade, né? Isso não pode, porque se o espiritismo não tiver passagem, liberdade dentro das casas espíritas, aí a coisa fica mais difícil, né? Mas, para mim, a mediunidade é uma ferramenta que me impulsiona cada vez mais a aprender. E ela também nos liberta, né? Ah, sim. E como nos liberta a mediunidade de uma série de medos, de ansiedade? Quantas pessoas, que eu já trabalhei as suas dificuldades mediúnicas, se libertaram de um monte de medo, de depressão, de ansiedade. É verdade, de um monte de coisas, né? Muitos casos, nós sabemos disso, que se encontram em hospitais psiquiátricos, né? Depressivos, são problemas espirituais, né? De obsessores. Então, tudo tem uma razão de ser. Todos nós temos um comprometimento maior, né? Uns têm um comprometimento maior em ser, vamos supor, um locutor, né? Sim. Então, utiliza da voz. Outro, da escrita. E outros, da mediunidade. Para quê? Para reconfortar, para consolar, para acolher. É, né? E o mais beneficiado é aquele que dá a passividade, né? Com certeza. Que as pessoas muitas vezes acham que ele está trabalhando para os outros, mas ele está trabalhando para ele. É para ele, né? Mesmo, é verdade, com certeza. Para tirar as suas arestas, né? Ele vai aparando as suas arestas. E né? Eu mesma fui muito medrosa. A minha tia está aqui, ela sabe, ela lembra que quando ela começou a falar, eu falei, tia, pelo amor de Deus, sabe? Eu fiquei até uns tempos sem falar com ela, porque ela queria que eu fosse para a doutrina espírita, eu falava que, pelo amor, não faz espiritismo para mim, porque eu não tinha conhecimento, né? Então, a gente tem que ter conhecimento, e muitos criticam a doutrina espírita por falta do conhecimento, né? Não precisa ter medo, é tudo natural. Não, e uma das coisas que a gente percebe que nós esquecemos que nós somos um espírito que estamos usando o corpo. Nós somos as almas penadas, sabe? Nós que assustamos. É. Então, e as pessoas se esquecem. E outra, tem muitas religiões que também contribuem para não divulgar isso. Porque tem muitas religiões que não falam nem em espírito, tem medo de falar em espírito. Mas, na realidade, nós somos um espírito que estamos usando um corpo provisoriamente e que esse corpo se perde, se gasta, se envelhece, mas o espírito permanece, né? Sem dúvida, sem dúvida. Programa Vivência Espírita são 9:36. Agora acertei a hora. Mandando o nosso abraço aqui, o nosso recadinho para Neide Rodrigues. Um grande abraço para Neide. Quero estar dando um bom dia a todos nós aqui, todos que estão aqui no programa de hoje, em homenagem ao Dia das Mães. Um grande abraço para você, Neide. Sei lá, você deve estar lá também vendo sua mãe, que você falou que esse final de semana ia ver sua mãe no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você que está nos ouvindo daí. E um grande abraço para sua mãe também. Né? Programa Vivência Espírita, vamos colocar mais uma música agora. A música agora, Rui, é uma música em homenagem ao Dia das Mães também, do Grupo Castelã. E essa música é uma música do Luiz Carlos, que ele fez especificamente para o Sr. Rodolfo, porque o Sr. Rodolfo não chegou a conhecer a mãe dele. Então, por isso que o título da música é Lembrança Perdida. Eu perdi seu sorriso, a cor dos seus cabelos, nem a luz do olhar eu consigo lembrar. Hoje, tanto tempo passou, tanta coisa mudou, e essa busca constante para mim não cessou. Mãe, eu espero um dia retomar as lembranças e recordar de você de novo, sentir seu carinho e partilharmos um sonho, o nosso antigo caminho. Um dia eu busquei as lembranças, um registro, uma imagem, porém nada restou, tudo o tempo apagou. Hoje, apesar do vazio, das lembranças perdidas, eu te sinto bem perto, a iluminar minha vida. Mãe, eu espero um dia retomar as lembranças e recordar de você. De novo, sentir seu carinho e partilharmos num sonho o nosso antigo caminho. Dia eu busquei as lembranças, um registro, uma imagem, porém nada restou, tudo o tempo apagou. Hoje, apesar do vazio, das lembranças perdidas, eu te sinto bem perto. A iluminar minha vida. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, hoje entrevistando a nossa querida amiga e irmã de doutrina, Sônia Santos. É, vamos falando dos nossos ganhadores aqui, quem ganhou os ganhadores dos livros que poderão ser retirados lá na banca do Livro Espírita da Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, lá com o nosso irmão Mário Vinhas, livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa 232. Os ganhadores são o Osnildo Duarte, lá do Bosque dos Eucaliptos, e a Vilma Torres, do Jardim Satélite. Vocês poderão comparecer lá amanhã, a partir de amanhã, às 13 horas, e retirar os seus livros lá com o nosso irmão Mário Vinhas. É, nós vamos também, partindo para o encerramento, as nossas despedidas. Eu queria mandar um grande abraço para as duas mães que eu tenho, que já estão lá no plano espiritual, né? Um grande abraço também, um grande beijo para a dona Anitta também, que a gente considera como mãe, e para minha esposa, Dora, uma mãe, minha esposa e mãe também, né? Uma pessoa que a gente tem a maior dedicação, que a gente tem, e ela tem tanta dedicação por nós. Ela é mãe dos filhos, ela é mãe dos netos, e ela é minha mãe também, né? E também para minha filha Juliana, que acabou de ser mãe, a menina não completou nem um mês ainda, a Isabela, né? Que é mãe, e minha nora Juliana também, né? Que é mãe do Pedro Augusto. Um grande abraço para todos vocês e para todas as outras mães de todo o Brasil. Rui? Eu gosto de agradecer todos os domingos, né, ao Éder, que está sempre junto com a gente, a Graça, a Adriana e ao Maurício, que é aquele, o nosso orientador. E agradecer ao Orlando Brito, que nos ligou, dizendo que está ouvindo o nosso programa, que já veio lá da terrinha dele, tá lá da, como é que é? Rola Cabaça. Rola Cabaça. Que nome, esse é o nome, pior cidade. Que Tapatamuté, viu, Jorge? Hã? Exatamente, é lá na Bahia também, tá, né? Na... Você vê que na Bahia só tem nome assim, nome intelectual. Né? Brito, bom dia para você. Então, nós estamos aí. Eu tenho que agradecer muito a minha esposa, nossa querida Regina, que nós passamos por momentos aí bastante de deixar a gente chateado, mas no fundo a gente sabe que daqui a pouco nós estaremos junto lá com o nosso gordinho, né, com o nosso grande amigo Dodô. E nós sabemos que ele passou por esse mundo aqui muito rapidamente, mas deixou marcas profundas para mim, para a mãe e para os filhos e para o irmão também, que tá sempre, nós estamos sempre juntos aí. Parece-me que serviu para unir bastante a nossa família o desenlace, o desencarne do Dodô. E ele está aí dando mensagem, viu, Jorge? Tem outra mensagem dele através da nossa querida Tânia Fregonese, que ela também tenha um bom dia das mães, porque ela também foi aquela que perdeu um filho. E uma a filha. Rosa Gouveia, viu, Jorge? A Rosa Gouveia, que é nossa grande amiga também, você lembra que nós fizemos ela num programa que ela teve, perdeu dois filhos, né? Uhum. Dois filhos. E continua batalhando, lutando. E a Rosa Gouveia, um grande abraço e um grande beijo no coração da nossa irmã Rosa Gouveia. Rui, deixa antes de passar para a Sônia, não dá para deixar de falar, de citar essa mensagem aqui, que a Neide novamente entrou. Eu disse antes que a Neide estava lá no Rio de Janeiro visitando a mãe dela, né? Até ela não foi no ensaio do Castelã no sábado, mas ela está colocando aqui um, para mim, eu acho que a gente tem que falar o que é que ela está dizendo. Pela primeira vez, consegui fazer minha mãe ouvir algo sobre espiritismo. Confesso que foi muito emocionante, pois tem pouco tempo que ela perdeu seu filho caçula. E esta mensagem caiu bem no dia de hoje. Parabéns a todas as mães e aos pais que lhe proporcionaram esse privilégio. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom domingo. Para você também, Neide, para sua mãe também, que está escutando, né? Saber que a gente não perde ninguém, não. Daqui a pouco a gente se nós todos nos reencontraremos novamente. E você, mãe da Neide, que eu não sei o nome direito, você vai encontrar com seu filho, sim, um dia, pode ter certeza disso. Sônia? Obrigada por mais essa oportunidade, agradeço muito. E realmente ratificando, não há perda, há uma separação momentânea. Lembrei agora também de minha madrinha, que foi mãe de todos nós. Era minha madrinha dita, mas era madrinha do meu marido, era madrinha dos meus filhos, por fazer o papel também de mãe. Então, carinhosamente, todos nós chamávamos de madrinha. E era minha, né? Mas eu tive o prazer e a emoção de compartilhar e de senti-la junto de mim agora. Então, nós gostaríamos que você trouxesse a mensagem dela, se for possível. Então, essa mensagem é mediúnica, é outra... essa emociona, a saber que muitos amigos estão aqui conosco, querendo até nos abraçar espiritualmente, trazendo também mensagens. Né? Sônia, microfone é seu e para essa nossa querida madrinha. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, a terra e o ar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro de um pobre, da mão do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, és a razão dos meus dias, cheio de amor e esperança. Ai, ai, ai, mamãe, eu cresci, o carinho perdi, volto a ti e me sinto criança. Mamãe, mamãe, mamãe, não, não me lembro de chinelo na mão, mas com avental sim, tudo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Que Deus abençoe a rainha do lar. Paz e bem a todos, com muita emoção. Irmã Rosália agradece a participação. Em homenagem a todas as mães, agora nós colocamos a música com Oswaldo Montenegro, Como é Grande o Meu Amor por Você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar